Caramba, Cast, está começando mais um querido, sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Galera, vamos começando mais um cast. Isso. Mas antes, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, como é de costume. Por favor, Matheus! Jaider sempre trolando nas horas das apresentações. Eu tava colocando um copo de refrigerante na boca e o cara, vou esperar, porque eu tenho certeza que como ele não pode me chamar, ele vai me chamar. Aí, de repente, Matheus! Tipo, eu vou ser o último mesmo, né? É, eu vou ser o último mesmo, sempre sou o último. Aí, ok? Sou o primeiro. Mas, pois é, isso aí, mais um caramba, mais uma semana aqui. E tenho certeza que o tema que a gente vai falar hoje vai agradar a todos, e se não agradar, foda-se. Você escuta se você quiser. E é isso aí. Garota rebelde. Cada vez com a técnica mais apurada de marketing, né? Com isso. Certeza. Com certeza. E também, Rafa. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Tava com saudade de gravar o caramba já, porque principalmente um caramba desse porte. Né? Chaves. Viu, Jaider? Desculpa ter revelado. Porra. Se você tá mal, hein? Que quer tá bem. Se você tá na pior. Porra! Se isso é revelar cast, mas enfim. Quer querer não é revelar, hein? E também conosco aqui, Gegel! Oi, tudo bem? Como vão vocês? E agora, PC Siqueira? Isso, Gegel também conosco. E Tute aqui também conosco. Porra, os últimos serão os primeiros serão sempre os primeiros, porque eles são primeiros. É isso aí, galera. 71 Caramba Cast, é nóis. Isso, 71 Caramba Casts. Caca, show de bola. Se ligou, porque os últimos são os primeiros, aí, 71. Exatamente, velho. Enfim, vamos para os nossos comentários. Temos aqui o comentário do Will John. Ele falou: caralho, o cast foi foda, mas eu prefiro o João Cast, porque John é João em inglês. Apesar de que meu nome é com H atrás, que significa Jonathan. Mas foda-se, enfim. Que bom. John são bem parecidos, hein? E também tem o comentário aqui da Joana que disse, pô, nem gostei desse. Então, como eu sempre digo, se você gostou, diga que gostou aí do cast, explique por que você gostou também. E se você não gostou também, você diga que não gostou do cast. E comente porque você não gostou. Algumas pessoas fazem aqui, beleza? Então, se você não gostou, ela disse que não gostou. Iremos ver o que erramos nesse cast e iremos corrigir dos próximos. Tranquilo? Bom, então vamos para o nosso tema de hoje. Sensacional. Eu estava esperando por esse cast. O cast sobre Chaves. Isso mesmo. Isso, como eu já diria. Nossa, tá. Enfim, trocadilho terrível. Mas Tuti inicia o cast sobre Chaves. Que só um pequeno adendo. É, o primeiro episódio de Chaves foi ao ar em 1971. Por que o cast é 71? Não sei. Enfim, vocês verem. Porque a bruxa é do 71. Analise. Que morreu aos 71 anos. Coincidências à parte. Por favor, Tuti. Vamos lá. Já que o Caramba Cast é 71, vamos perguntar então por que a bruxa do 71? Na verdade tem uma coincidência, ela não mora no 71 simplesmente porque é um número bonito e é porque é o atual Caramba Cast. Não, a atriz espanhola Angelines Fernandes, filha de Fernando, porque Fernandes é filha de Fernando, então, começou a trabalhar com o Chespirito no início de 1971. Por isso sua personagem levou o nome de Bruxa do 71. Aí logo que o Chaves se tornou um programa independente, porque antes era tipo o programa lá do Chespirito mesmo, é que realmente virou, ela acabou morando, virou a moradora do 71. Pô, velho, nem sei muito sobre o que falar de Chaves, a não ser o episódio de Acapulco, que é meu episódio favorito, só, cara. Porque é épico ver o Chaves correndo atrás do Kiko pelas praias. Aí do nada, de repente, mostra o Seu Madruga enterrando a Chiquinha, aquele cotoquinho, tipo, a cabeça dela e 3 centímetros depois a perna. Aí depois mostra o professor Girafales, a dona Florinda, enterrando o professor Girafales, mostra a cabeça dele e ela vai apalpando e apalpando, descendo, desce uns 3 metros e aparece os pés dele. Depois ela vai voltando e tem os pés dele na cabeça. Como assim, velho? É muito engraçado o Chaves, velho. É mistérios que nunca saberemos. Isso. Qual é o verdadeiro nome do Chaves? Né? Tem um episódio, né, que Inclusive no episódio que tava passando hoje, que é o episódio que ele fala com a menininha Paty, né? Sobrinha da Glória, que o Madruga é afim e tal. Aí ela chega, mas como é o seu nome? Ele, meu nome é Chaves. Eu, não, mas como é o seu nome? Ele, pois é, o meu nome mesmo é... Aí de repente chega o Kiko. Chaves, não sei o quê. E não é a primeira vez que isso acontece. Acho que já, isso acontece em uns 3 episódios já. Isso aconteceu em um episódio, não do nome, mas de onde ele morava. Porque o Chaves tem uma casa. É. E, tipo, é desconhecido. É, o Kiko chegou e falou... mistérios de Chaves. É, o Kiko chegou e falou, eu sempre achei que você morava num barril. Aí o Chaves, você é tonto? Como é que uma pessoa pode morar no barril? Eu moro ali, ó, na... Aí, tipo, alguém chega e interrompe, sabe? É, não, tipo... não, ele mora no 8. É, ele, tipo, eu moro ali no 8. Aí ele vai e pergunta, com quem? Não, eu moro com o... Aí alguém interrompe. Bom, mas não sei, né? Tipo, a vida, se for parar pra pensar, é infinita. Pois é, porra, tem tipo 72, 71, cara, 43. O que era pra ser um cast de piadinhas virou, tipo, um... uma análise científica. Chaves é assunto sério, cara. Porra, não pode brincar. Não é pra brincar com Chaves, porra. Porque, porra, o nome do programa é El Chavo de Lucho. Só que, quem já viu a Casa 8? Onde está a Casa 8? Isso veremos mais no próximo episódio de Arquivo X. A verdade está lá fora. É igual o mistério do número, falando de número de casas, o número da casa da Dona Florinda, né? Que, tipo, muda sempre. Isso. É. Qual era o número mesmo? Esqueci. Eu acho que era 14, né? É, começou como 14, trocou de número alto. Eu não sei se começou no 14. Se eu sei que já foi 14, já foi um monte de número. Outro sobre isso também, Chaves del Ocho, é que parece que a Televisa também, que foi quando começou a passar o Chaves e tudo mais, era canal 8 também. É verdade. Talvez tenha alguma coisa. Que é diferente, não, mas, daqui. Pô. Que aqui, tipo, cada estado é um número de canal diferente, coisa do tipo. É. Lá não, tipo, o número do canal... Tem um canal lá, que é canal 25, o nome do canal é canal 25, entendeu? Lá o número do canal é realmente pra todo o país. O que mais? Vocês estavam falando também do episódio do Acapulco também? Muita gente fala que, foi o último episódio do Kiko, quando o Kiko saiu, foi fazer a série dele... A série dele é Akekiko. Ele até mesmo desmentiu na entrevista e falou que não era o último episódio. Aí o cara perguntou pra ele, qual é o último episódio então? Ele falou, eu não sei, porque foram gravados muitos depois que... Mesmo depois do Acapulco ainda. Depois de um tempo ele gravou... Só que você falou... Dizem que o de Acapulco é o último, porque no final do episódio de Acapulco tem aquela despedida simbólica, né? Que o povo indo deitar depois daquele luau... Aí aquela despedida ficou sendo como, tipo, despedida do Kiko. É, mas ele falou também que nada a ver. Tipo aquela música lá do finalzinho lá também, falou que não tem. Boa noite, vizinhos. Boa noite, vizinhos. Ele falou que são apenas boatos sobre aquilo. Ah, cara. É, porra. É também porque Chaves é uma parada que aqui no Brasil não tem como você acompanhar, tipo, quando aconteciam as coisas, tá ligado? Porque não tem eles não passam na sequência, então você meio que se perde, tá ligado? Porra, tem parada que... Legal é Tangamandápio, cara, que Tangamandápio existe. Sabe? Tangamandápio. Eu quero visitar Tangamandápio um dia, cara. Fica lá no México, na cidade de... É um vilarejo, na cidade de Cuernavaca, no México. Aí eu vou lá um dia. Que bonita sua roupa, cara. Que roupinha muito louca. As musiquinhas de Chaves são lendárias, né, cara? Exatamente o que eu ia falar. Quem nunca ficou com musiquinhas de Chaves na cabeça? Como a que bonita sua roupa. Agora eu posso compartilhar um sentimento com vocês, que vocês todos vão concordar comigo. Mas os pais, nossos pais, eles odeiam que a gente assista Chaves, já percebeu isso? Pô, que... cara, meu pai, ele curte. Eu chego, tipo, de noite... É, ele tá lá, deitado no quarto dele, assistindo, dando altas risadas. Aí eu entro no quarto, olho pra ele e ele me olha com aquela cara de riso. Tipo, velho, eu tô assistindo. Meu pai curte pra caramba. Meu pai curte essas coisas, Chaves. Meu pai curte assistir essas besteiras da televisão. Ele se caga de rir com o Silvio Santos. Mas o negócio é o seguinte, velho. O negócio! É porque... A minha mãe, ela não gosta de Chaves. E toda vez que ela passa e está assistindo Chaves, ela fala, nossa, que coisa insuportável. Eu não acho nem que minha mãe não gosta de Chaves, é porque, tipo, já eu assisto tanto, Chaves, né? Quantos anos eu tenho? Deixa eu ver. 16 anos. E isso é quantos anos eu tenho? É quase a minha vida toda. Aí minha mãe, cara, você ainda tá assistindo isso? E é impressionante, ó. Quem falar que não é mentira. Mas se você parar pra assistir um episódio de Chaves, você pode ter assistido aquele episódio 50 vezes, mas você vai rir, cara. E isso pra mim é incontestável. Se você assiste um episódio de Chaves, se tiver alguma coisa engraçada, você vai rir, mesmo você já sabendo que aquela coisa vai acontecer. Eu racho de rir, mas tipo, não é pelo Chaves. Também é pelo Chaves. Véio, ele é muito lerdo, puta que pariu. Mas eu racho mais de rir por causa do Kiko, velho. Não, também, puta. Outra coisa que dizem também, que é, o Kiko ter saído do elenco do Chaves é porque o Roberto Gomes Bolaños estava com muita, muita inveja que o Kiko tava dando mais audiência que ele, sacou? Daí eles brigaram e tal. Teve até aquela parada de que a Florinda, ela namorava o Carlos Villagrán. Isso, Carlos Villagrán. É, tipo, era casado ou namorava com ele. Aí, tipo, ela ficou com o Roberto e tal. Aí rolou essa briga também, essa disputa entre os dois. E tudo isso fez com que o Kiko se afastasse. Tipo, isso é que eu ouvi falar, sacou? Então, não sei se é verdade. Era mais tipo a Dona Rolinda, né? Nossa! Ai, que peraí, eu não entendi. Não entendi. Ué, porque ela ficava pegando todos os caras, ela queria era rola. Rafa, isso. Sério mesmo, Rafa. Hoje sério mesmo, cara. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra você. É porque o ator do Chaves, ele é excelente. Eu gosto muito, de verdade. Apesar de que toda a equipe lá, né, todos os atores eram muito legais. E tem uma parada que toda a gente sabe. Que todos os desenhos, seriados, esses de comédia, que são mais pra criança, quando... repete muitas coisas, você já sabe o que vai acontecer, ele se torna muito engraçado, né? Tipo, o Kiko sempre chorar da mesma maneira, a Chiquinha também, que milagre o senhor por aqui, né? Vim te trazer esse humilde presente. São os bordões dos personagens. Exatamente, né? O bordão, saca? E tipo, o carinha lá de Tangamandap, como é que chama? Jaiminho, ficar com preguiça toda vez, e o Chaves está sempre à procura de um sanduíche de presunto. Não, cara, deixa eu corrigir, não é preguiça. Ele só procura evitar a fadiga. É difícil de preguiça. É diferente. Pode continuar com o seu relato. Isso, velho. E já no Chapolin não é tão assim. As histórias são mais diferentes. Só que também sempre tem os bordões. E o que é mais legal no Chaves, que pode repetir quantas vezes for possível, o SBT vai continuar rico passando Chaves. Porque todas as gerações gostam de Chaves aí. Que certeza. Dá audiência, cara. O que é legal. Assiste. Entendeu? Tipo assim, eu não sei o que é, mas tipo assim, todo mundo precisa um pouco de besterol às vezes pra fugir dessa seriedade do mundo. É. Ou desse humor inteligente demais. Isso, o humor que te faz pensar muito, o humor que faz... O cara quer simplesmente relaxar e assistir uma parada que é engraçada e pá. Aí chega lá o Chaves lá e faz as palhaçadas dele, acontece com as paradas e é tipo super engraçado. Eu acho que é até exatamente por isso que a gente continua rindo de Chaves depois de 30 anos passando, porque tipo, é um humor tão, simples, tão ingênuo. Que, tipo, a piada é passada com inocência, que não, é, não, tem, tipo, não tem piada machista, não tem duplo sentido. Satanás! Vem cá, Satanás! Cara, Chaves é lindo, cara. É lindo, cara, é lindo. Sério, tipo, eu lembro que eu li uma história que conta que teve uma vez que eles estavam fazendo tipo turnê no México e tal, pra tipo, se apresentar pras crianças, não sei o que lá. E aí teve uma criança que... Viu eles reunidos assim, ela saiu correndo e tal. Aí puxou, começou a pegar umas moedas assim dentro do bolso, a criança era meio suja assim. Aí ela foi e tipo, esticou o dinheiro assim pro Chespirito e falou assim, toma, Chaves, pra você comer, pra você poder comprar um sanduíche de presunto. Aí disse que tipo, porra, nem era pra levar o dinheiro da criança, mas só pra fingir, né, tipo, porra, aceitar o gesto, eles levaram o dinheiro e tal. Muito lindo isso, cara. Pra não quebrar a magia. Pra não quebrar magia, né, cara? Olha, o negócio também tem aquela parada. Quando o Pânico na TV entrevistou o Kiko lá, né? Como é que chama? Carlos Villagrán. Ele foi muito legal, porque, tipo, todo tempo ele tipo, queria uma bola quadrada, né? E aí o Pânico deu a bola quadrada pra ele. Ele ficou emocionado de verdade. Você vê que ele chorou mesmo, saca? E é uma parada que faz parte, saca, da nossa infância. Tudo, a gente vivia quando aquela época que os desenhos só passavam de manhã, né? Mas o Chaves passava à tarde, não era? Era. Chaves passava toda hora, Chaves passa toda hora. Chaves... chegava na escola e você ia ver Chaves, velho. Que era uma parada que... E, tipo, você tinha Chaves o tempo todo, sabe? Chapolin e tal. Tipo, a marreta lá dele. Pô, muito foda, velho. Sério, velho. Siga meus bons. Todas as paradas vão ficar lá. É porque, tipo assim, a gente sempre... quando a gente era criança, a gente tinha aquela questão de não precisar tanto de ter responsabilidade porque você é uma criança. Então, seus pais fazem tudo pra você. E aí a gente tem essa saudade desse tempo de não fazer mais porra nenhuma. E aí as únicas coisas que a gente pode fazer é ver as paradas que nos trazem as lembranças, que é tipo Chaves. Foi bonito isso, não foi, velho? Cara, a magia do Chaves, é meio triste você saber que eles tinham tantas intrigas assim, né? Tipo, porra... O X-Espírito não se dava bem com a Antonieta de Las Nieves, que era a Chiquinha. E, porra, aí tinha essa parada do Kiko e tal. Eu fico meio mal em saber disso. É tipo quando você descobre que o Elvis era um bêbado drogado também. É a mesma coisa, velho. Porque eu aprendi muitas coisas com Chaves. Agora eu sei desenhar a Chifurímpula, velho. Sério, velho. Sério, velho? Sério, cara. Meu sonho é saber desenhar a Chifurímpula. Exato, velho. Um Chonfistrônfula. Eu tenho a Aerolitos aqui em casa, velho. Você tem a Aerolitos, cara? Claro. Pô, meu sonho é que caísse aqui em casa. Não são meus pirulitos. Puta que pariu. Cara, eu tô muito ruim hoje, velho. O que tá acontecendo? Tá muito lixo, velho. Sério, agora acho que a gente pode falar um pouco dos episódios que a gente mais gostou, né, cara? Cara, episódio que eu mais gostei de todos é aquele... Porra, é o do gesso, cara. Do gesso sensacional. Ah, o do gesso é muito bom, velho. Porra, cara, porque me dá uma agonia dele se sujando lá, cara. Não, o do gesso é bom, mas aquele que o Chaves dá aquela pala, né? É muito legal. Esses também são ótimos. Porque ele tem paralisia. É. Perfeito. E quando a Dona Florinda tá lá na venda dela lá e tal, e ela tá... De sempre... churros. E, não, é churros. Ela faz... Ah, não, quando eles abrem um restaurante. Isso, um restaurante. Chapéu! Sapatos ou roupas usadas, quem tem. É muito legal também aquele que eles jogam, tentam aprender futebol americano, né? É. Épico também, cara. Hã? O boxe. Épico também é esse do boxe, ele vai colando as figuras no álbum, e aí tipo eles olham a foto, aí a foto começa, aí vem aquele flashback. Aí mostra até o pai do Kiko, né? É, também isso, tem esse uma foto. Porra, aí o Kiko pequenininho no berço. Mas sempre tinha uns episódios de Chaves que deixava a gente mó triste, não tinha, velho? Porra, quando aconteceu a Madruga conta que... Falando velho, Chaves nisso, é puro drama, cara, tipo, porra. Falando nisso, acho que mais ou menos há uma semana atrás, não, uma semana não, segunda-feira, há um tempinho atrás, passou o episódio, na minha opinião, o episódio mais triste de Chaves, que é quando ele é acusado de ser ladrão. Nossa. Cara, quase choro naquele episódio. E ele vai embora da vila, né? É, exatamente, que ele chega, e Kiko, vamos brincar de detetive pra descobrir quem é um ladrão. Aí o Kiko, se eu não me engano, acha um ferro dentro do barril dele. O ferro que tinha sido roubado. Aí começa, todo mundo começa a chamar ele de ladrão. E aí ele sai chorando, aí mostra de noite ele com a trouxinha de roupa dele, se despedindo da vila e passa a mão no barril. E sai triste, de cabeça baixa. Tadinho. Essa cena é. Aí o senhor roubado de coração. É, o senhor. O senhor defumado. O senhor defumado. Assaltado. Vai lá e fala. E aquele lá que o seu Barriga, ele é corintiano, né? Aí o seu Madruga vai lá e fala, ele fala assim, eu vim comprar o aluguel, eles começam a comentar alguma coisa de futebol. Aí ele fala bem assim, mas eu sou palmeirense. Aí, você é palmeirense? Pega o meu aluguel agora. Não, eu sou portuguesa. Aí ele começa a comentar outros times lá e depois eu sou Corinthians, eu também sou Corinthians. Ele sempre engana. Eu nunca vou esquecer que o seu Madruga deve 14 meses de aluguel, velho. Não, pois mas é legal é que, tipo, tem 30 anos de Chaves e só deve 14 meses, sabe? Há 30 anos. É porque no final do mês ele arranja o dinheiro pra pagar um. É, não, tinha alguns episódios que ele arrumava, pô. Tipo, teve um episódio do Yoyo, que ele arruma os caras que veio da Norte América do Sul. É, e a Sul América do Norte. É. Aí ele vai, ele descola o dinheiro e sua barriga vai lá e cobra dele. Sabe qual é o episódio sensacional? Aquele que eles pensam que tem um escorpião e tem um monte de agulha espalhada. Nossa. Pela... Isso é louco, cara. Que isso, velho. Isso é muito legal. Realmente, isso, cara. Não, e qual das mães de vocês, ou de vocês que estão ouvindo, nunca reclamou quando ouviram aquela velha senhora chamando o seu cachorrinho? Satanás? Satanás! E qual das... Satanás! Vem cá, Satanás! Qual das mães de vocês não falou? Eca, tá assistindo essa coisa do diabo? O que você tá assistindo aí, menino? É. Caraca, esse episódio onde o Kiko e o Xavi entram lá na casa da bruxa do 71 e começam a imaginar um monte de coisa legal. Esse é ótimo, cara. Esse eu adorava. Esse é meu favorito, sabe? Além do da Acapulco. Não, quem o tá de Acapulco é o melhor de todos, mas... Um gato! Quem está aí? Outro gato! Ai, Chaves, é besta, cara. E é muito legal, velho. Não, é sério. Cara, tem um... A gente pode fazer um outro cast de Chapolin depois, mas... Tipo... Ah, é? Seria legal ver o filme do Pelé! Mais legal ver o filme do... Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas que eu estou quieto. Teria sido muito melhor ver o filme do Pelé, sem dúvida. Né? E quando também tá o professor Girafales, desiludido da vida, vai conversar com o Senhor Madruga. Senhor Madruga, eu sei que você foi um homem de muitas mulheres. Chega lá e o Senhor Madruga começa a entender errado, saca? Tem um que é muito bom, que é o que o Chaves, ele fala que o Kiko vai pagar pro Chaves, vai dar um cheque de 1 milhão pro Chaves. Aí o Chaves fala assim, eu vou pegar o cheque de 1 milhão e vou gastar um pouco com roupas pra poder pagar pras moças da revista do Seu Madruga. Aí a dona Florinda, moças das revistas do Seu Madruga? Ele, aquelas que vivem peladas. cara, é muito bom. Sempre que eles vão pro poço também, né? Aquela paradinha de buscar água lá com balde. É muito legal também. Ah, quando acaba a água na vila. Isso, quando acaba a água na vila. Ou quando. Toda vez, velho. Tipo, é aquela parada mais mongol e lenta que ele abaixa e joga um balde de água na cara da pessoa, né? É sempre assim, cara. Os episódios que o Chaves tá doido, que aí todo mundo quer dar um banho de água fria nele e acaba molhando todo mundo, menos a porra de Chaves. Porra, sempre o episódio tem. Que tem que pintar, né, também. Mamãe querida! Meu coração por ti bate. Como um caroço de abacate, cara. O episódio da Boa Vizinhança. Festa da Boa Vizinhança. Dois ou três episódios. Muito, nossa, muito bom, Zé. Que o Chaves faz o Chapolin Colorado, né, velho? É muito legal, cara. Nossa, dá até arrepio só de lembrar, velho. Porra, e o episódio? Pô, arrependido. Com as suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. O foda desses episódios da Boa Vizinhança é que não passou todos no Brasil. Fico de cara. Passou acho que só 5 só. E tipo, 5, tipo sequências, 5 partes. E ainda tem outras 2 ou 3 pra passar e não passou ainda no Brasil. Uhum. Porra, um episódio sensacional também é quando o Chapolin visita o Chaves, cara. E aí, tipo, ele entra lá na casa da dona Florinda, ela fala assim, Chaves, tira essa fantasia ridícula de Chapolin Colorado. Aí o Chapolin, sem entender nada, fica tipo, Chaves? Quem é Chaves? É mesmo. Bom mesmo também é quando o Hector Bonilha... O Hector Bonilha! Cara! Hector Bonilha. Uma dúvida que eu sempre tive, será que o Hector Bonilha, será que foi um ator mesmo, né? Pois ele era. Ele era mó atorzão, cara. Me pergunto isso. Não, ele é mesmo, atorzão, ele... Porra, eu... Aqui diz que ele participou da novela Viviane, Em Busca do Amor, exibida no Brasil no ano de 1984. Ele era protagonista da novela e é considerado uma das melhores já feitas no México, cara. Cara, vocês sabem o nome original do Senhor Barriga? Zenon Barriga e Pesado, cara. E Pesado. Né, que mora na Avenida Elefante, como é que era? Elefante na esquina dos cachalotes, ou coisa do tipo. Não, mora na Rua Baleia, esquina com cachalote na Vila dos Elefantes. Tá. É. Eu sempre morro de rir quando eu ouço isso, velho. Muito besta. Foda também era o nome da Dona Florinda, que era Florinda Cuerqueira Villalpanga, viúva de Matalascaiano. Que isso? Florinda Corpuera Villalpando, viúva de Matalascaiano. Foda, foda real extremo. É mais o nome mais foda do que aquele viadinho lá, velho. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Vecanandri, Stephanie Smith, Bueno de Rahaha de Raio Laser das Balas de Esquis. Gostei da parte Raio Laser. É. Acho que é por isso que não falam o nome do Chaves, porque deve ser um nome muito mais tenso. Deve ser tenso daí pra pior. Aí sempre tinha os personagens secundários e tal. E tinha uns personagens que a gente, quando era criança, nunca percebiam que era o mesmo. Tipo o Seu Barriga e o Nhonho. É. Cara, o Seu Barriga muito. E o Nhonho, eu ainda tenho certeza que eles não são a mesma pessoa. São sim, cara. Não são. Porque eu lembro que eu já vi um episódio que eles dois apareceram na mesma hora. Como é que eles podem ser a mesma pessoa? Só não. Pensar um pouco, Rafa. Não cabe na mesma tela os dois, não. Não, véio. É, os dois gordinhos daquele jeito ali, não. Cara. Não, não são a mesma pessoa. Nhonho e Seu Barriga, tudo bem. Agora, cara, Dona Florinda e Pops. E Pops. Caramba, esse até um dia desse eu acreditava que não era a mesma pessoa. Velho, eu demorei muito, não. Cara. Sério, Dona Florinda e Pops. Dona Florinda e Pops tá na cara. Que na cara, velho? Nunca, velho. Não, Seu Barriga, sério. Até um dia desse. Não, não diga até um dia desse. Até uns 3, 4 anos atrás eu não sabia que era a mesma pessoa. O Seu Barriga e o Seu Barriga e o. Não, Yang. Gente. Chapolin e Chaves. Cara, não, essa é a melhor, velho. Chapolin e Chaves são o mesmo, velho. Você tem noção do que é isso? Não, cara, não. Pode Sabe ser. Os dois heróis da sua infância? Na verdade, eles eram só um. Não, agora falando sério, tipo, a gente fica zoando, assim, mas, cara, pra aquela época, os efeitos, que porra, velho. Tipo, o cara revolucionou os efeitos do negócio. Caraca, vou lembrar uma parada que a gente não citou, velho, nesse cast, mas é a mais mítico de todos. Já se foi o disco voador! Caraca, filho meu! Que isso, velho, o Chaves ajudando seu Madruga... A fugir do Seu Barriga, né? E aí o Chaves sempre falava, já se pode, é sim, cara. Porra, e o brinquedo sensação da época era um disco voador mega bizarro, cara. É. Já chegou, já se foi também. Já chegou, é, cara. Caraca, cara, o Chaves é muito bom, que pariu. Não sei porque eu tô gravando essa porra, eu vou assistir Chaves, cara, tchau. Não tá mais passando. Não, vou assistir no YouTube. Desculpa. Já se foi o disco voador. Já chegou. Caraca, velho. É muito engraçado. Aquele, eu já comentei aqui, mas aquele do escorpião é mítico demais, velho. Sério, velho. Ele fala, alguma coisa. Minha perna. Não, e você vê o placebo que eles sentem, né? Porque, tipo, do nada eles começam a morrer. Tipo, ai, meu Deus, eu tô sentindo... Tô vendo a luz no fim do túnel. Tô sentindo o meu coração palpitando pelas últimas vezes. E foi uma agulha. E quando tem uma... Ah, o violão lá. Violão de Seu Madruga, né? Quero ver. Daí vem a musiquinha, né? Que talvez seja a música mexicana que quase todo brasileiro conhece. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Não, e quando o professor Girafales está ensinando, é o Chaves a tocar violão. Aí ele falou assim, tenta diminuir um pouco o tom. Aí o Chaves abaixa. E o Chaves abaixa um pouquinho. Aí o Chaves abaixa mais. Abaixa só mais. Só mais um pouquinho. Ou então, quando eles vão brincar de marceneiro, o Chaves e o Kiko. E aí... O Chaves fala, mas você é muito burro, você tem que serrar com os dentes pra baixo. Aí o Kiko coloca pra fora. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Tipo, vocês falando de episódio preferido também. Tirando os de Acapulco e o da Festa da Boa Vizinhança, o que eu acho mais massa, cara, eu morro de rir, é o episódio do que tá tendo o concurso de Miss que vai passar na televisão. Concurso de Miss Universo pela televisão. Caralho, esse é muito foda, velho. Muito, muito. Que cada uma das garotas vai lá, né, tentar seduzir os outros. É. A Ela vai tentar seduzir o professor Girafales, a Chiquinha. Não, aí no comecinho, né, tipo, chega o professor Girafales pra Dona Florinda. Aí, que milagre o senhor por aqui. Aí depois o professor, mas que tanta gente é essa aqui? Aí o Kiko, não, vieram ver o concurso de Miss Universo pela televisão. Aí depois o professor, o quê? O concurso de Miss Universo pela televisão? Tira tipo, todo mundo da frente, liga a televisão. Que a Dona Florinda tinha desligado e assiste numa boa. Tô, tipo, uma parada meio boba de se perguntar, mas nunca teve nenhuma vez que o professor Girafales ao menos beijou a Dona Florinda, né? Ou teve? Não, já teve quase. Teve uma vez que foi na trave, mas... Foi o quê? O quê? O quê? O quê? Que a Dona Florinda beijou o professor Girafales. Tá, eu vou citar aqui os 10 melhores episódios de Chaves. Vamos ver se vocês concordam, tá bom? Primeiro é Férias em Acapulco. Com certeza. Depois o Ladrão da Vila. Ladrão da Vila, acho que ele é o melhor. Triste. Ele é um dos melhores porque ele é triste, cara. Não, ele sim, mas... Mas cala a boca! Desculpa. Os Espíritos Zombeteiros. Cara, esse eu nunca vi. Esse é perdido também. Talvez o SBT passe. Tomara que no SBT passe. Tem no YouTube, vou colocar o link aí pra vocês, tá? Isso, coloca aí, Rafa, o link. Seu Madruga Professor. Esse é foda também. Muito foda. Fizeram um YouTube Poop. Muitas poucas vezes. Seu Madruga Professor. É, YouTube. A maioria dos YouTube Poop é sobre esse episódio. Depois, Festival da Boa Vizinhança. Os Refrescos do Chaves. O Bilhete de Loteria. As Novas Vizinhas. Seu Madruga, o Velho do Saco. Foda. Nossa, o velho do Saco é muito bom. E o Radinho do Kiko. Esse Radinho do Kiko é perdido também. É perdido. O Aniversário do Kiko também é legal, né, velho? O Aniversário do Kiko é que o Chaves começa a comer os negócios tudinho. Aí ele vai começa e a puxar. E ainda rouba. É. Ah, caralho, tem um episódio sensacional que o Seu Madruga pensa que tá doente e vai morrer, velho. Pô, é, que... Esse é Madruga. Se sente mal. Caralho. E acho, o Chaves vira, pega uma tora de madeira e começa a bater em todo mundo. Pra ninguém chegar perto do Seu Madruga. Seu Madruga, vou matar o senhor. Não, é Seu Madruga, você não vai morrer. Aí, não, Chaves, vou matar o senhor. Aí depois eu chego. Já compraram um caixão. A Dona Florinda vai fazer o café pra servir o seu velório. Cara, o Chaves é, cara, é um clima, né? Tipo, a vizinhança, tipo. Ah, vocês preferem o Kiko do que o Chaves, galera? Quê? Hã? Vocês preferem o Kiko do que o Chaves? Eu prefiro o Kiko 10 vezes, velho. Ah, não, velho. Prefiro o Godines. Eu prefiro o Chaves. Não, velho. Eu prefiro a Chico. O Kiko não é tão. É a mesma coisa você falar que prefere o Sasuke do que o Naruto, seu lixo. Não, velho, nada a ver. Não é o Sasuke que faz o Naruto ficar legal. É o próprio Naruto mesmo. E o Sasuke... Chaves? Sem o Chaves. Não, o Sasuke faz o Naruto virar gay. Nem existir. Pois é, velho. Mas o Kiko, sei lá, o Kiko é o mais engraçado, velho. Não sei. É porque o Kiko é mais mongol, velho. É, tipo, ele é mais retardado, sei lá, mais idiota, mais engraçado. Ah, mas um episódio sem Chaves não é a mesma coisa. Não, velho, um episódio do Chaves sem o Kiko, velho, vai ter muito menos risada, eu te garanto isso. Mas então vamos falar uma coisa, Chaves sem Kiko e Chaves não é nada também, então. Claro. Não é à toa que quando saiu... O Seu Madruga também é foda, pra mim é um dos melhores é o Seu Madruga. Não é tô, que quando saiu, pra mim o Kiko e o Seu Madruga eram os dois melhores, né? Então quando saiu, acabou, velho, perdeu a graça. Pois é. Na verdade, inventaram o restaurante da Dona Florinda, saca? É. Pra tipo, eles ficaram inventando novas coisas pra ver se chamava mais atenção da galera. É, pra ver se não parava, saca? Ele morreu, o Ramon, nessa época aí? Não, nessa época foi quando o Kiko foi fazer a série dele, que era o Ake Kiko. E ele chamou o Dom Ramon pra participar com ele, que ele era muito amigo do Dom Ramon. Uhum. Que é o seu Madruga, no caso. Aí ele foi. Aí, caraca! Não deu certo. Aí o Dom Ramon foi, depois de um tempão, que tava gravando com o Kiko, voltou pro Chaves. Que até tem um episódio que. Porra, é. Que já na época já não tinha mais Chaves. Tipo, tinha o Chaves, mas não era só o Chaves, era da. Como se passava aqui pra gente, Turma do Chaves. Que o seu Madruga volta pra vila e, tipo, a Chiquinha vai lá abraçar ele e ela começa a chorar de verdade. Que ele, tipo, é o primeiro episódio que ele tava voltando, velho. É muito foda. Tá o link aí embaixo também. Tipo, ela abraçando e começa a chorar de verdade. Mas o seu Madruga, o Dom Ramon, ele tinha tanto vício no cigarro que quando ele gravava, às vezes ele não conseguia parar de fumar pra gravar. E você pode ver que tem alguns episódios que o seu Madruga tá fumando pra ele gravar. Já perceberam? Tem. E já mesmo citando mesmo que a gente falou que o seu Madruga morreu de câncer de pulmão. Um dos personagens que morreram até agora foi. Até agora, né? Tipo, morre, filho da puta. Mas foi o seu Madruga, a Bruxa de 71, digo, Dona Clotilde. É, quem mais? O Godines também, que era o irmão do Bolanhos. Que mais? Velho, deve dar mó tristeza, tipo, você ter participado de Chaves e tá vivo hoje. Tipo, ser o Paul McCartney, tá ligado? Caralho, todo mundo morreu. Que merda. E eu tô aqui ainda. Isso, o Jaiminho também morreu. Ah, mas o Jaiminho naquela época já tava à beira da morte. Coitado. É, tadinho. Ele morreu pra evitar a fadiga. Não, ele morreu porque ele não foi evitar a fadiga. E dos que estão vivos até agora, tipo, eu acho que o mais novo, assim, aparentemente, é a Chiquinha, a Maria Antonieta de las Neves e a Dona Florinda. Que é a Florinda mesmo. O Florinda tá acabadinha, meu irmão. Velho, uma parada que eu odeio, sério, eu odeio com todas as forças que eu podia matar quem inventou essa porra, são as redublagens de Chaves. Cara, eu acho sacanagem também, sei lá, tipo, porra. Que merda. Eu acho muito retardo mental. Muito, muito, muito. Se você curte uma redublagem de Chaves, por favor, se mata. Agora. Que eu te odeio. Sabe o que eu odeio, velho? O desenho do Chaves. Eu não acho tão ruim assim, não. Não gostei, não. Não, não é, cara, não é de se cagar de rir quanto a série. Porém, é ruim, né? Tipo, eu gosto. É. Não, tipo, a Pop substituindo a Chiquinha, sabe? É por causa do direito de imagem. Aham. Uhum. Mas, tipo, se não tem a Chiquinha, velho, também não tem graça, saca, velho? É, velho, o importante é frisar que o Chaves, velho. E não é a parada ali é a turma do Chaves, né, cara? Então, é a vizinhança, velho. Não tem graça. As férias, vamos supor, as férias de Acapulco. Só com o Chaves, só com o Kiko, só com a Chiquinha, só com o seu Madruga, não ia ser graça. Só tem graça quando são todos juntos, é. Porque todas as palhaçadas de todos juntos, vai que faz o Chaves ser o que é, entendeu? Que o Chaves é. Cara. É a união de todos os personagens. Cara, Chaves tem. Tipo, o Chaves já gravou mais de 1000 episódios, cara. E, tipo, o SBT só tem 137. Tomar no cu, meu irmão. Imagina só quanta coisa a gente deve estar perdendo, né? Caraca, 1000 episódios aí mesmo. Porque eles, porra, eles gravaram entre 71 e 92, cara. 20 anos gravando. E deixa eu perguntar, teve uma. Eles perderam alguns episódios porque pegou fogo em algum lugar? Não, simplesmente não, deixaram de passar e foi ficando velho, velho, velho e ficou. É, o tempo, aí oxidou e tal. Não, mas como foi ficando muito velho, tipo, tem alguns episódios, se você perceber os episódios perdidos, a qualidade do som tá terrível. Tão ruim que tá, velho. Tipo, você percebe assim um som lixo. Tão velho tá ficando as coisas lá, mas. Que pena, né, velho? É. Tipo, a galera tá bem velha mesmo. Tem até passou tempos atrás aí uma tweet cam do Bolanhos. O bicho tava mó acabado. Tipo, a tweet cam dele deu quantas 1000 pessoas mesmo? Que eu até esqueci. Se não me engano, chegou aos 40 mil. Então, galera, mas é, falando desses episódios, tem tanto episódio legal aí, velho, eu queria continuar vendo, mas, velho, é muito legal você chegar da escola, sei lá, eu queria estar na escola ainda, né, mas, tipo, você deixava isso lembrado. Eu não sei se é impressão minha, mas, tipo, de repente, um dia passou um episódio que eles iam pra casa do Sr. Barriga. E, tipo, era inédito, saca? Isso era inédito ou já tinha passado? E eu é inédito, é inédito. Não, passa. É mesmo? Não, passa. Não, não. Não é inédito, já passou, já, muitas vezes. Já passou, só que, tipo, tem muito tempo que não passa. Sim, mas não é inédito, já passou muitas vezes. Não, tipo, há muito tempo... Ó, não, tipo, a primeira vez que vocês se lembram desse episódio, como passou, tipo, há muito tempo, acho que há uns 6, 7 anos, eu não sei. Tipo, não foi lançado na época dos anos 80, né? Foi lançado, tipo, agora, sabe, em 2099. É, tipo, é... A primeira vez que vai ser esse episódio. Não, faz uns 2 anos que eles passavam todo final do ano, que é esse episódio de Natal, que eles vão visitar lá. Caramba, é mesmo, ó. Não, tipo, esse episódio. O seu Barriga tá visitando, tá reformando a vila e tal, aí, tipo, convida todo mundo pra passar lá uns dias na casa dele, tipo, a casa dele é mó grandona, bonita. E o Chaves vai dividir o beliche com o Nhonho, e aí o Chaves quer dormir em cima, mas o Nhonho não quer deixar. E o Chaves, pô, mas eu vou morrer esmagado e tal. Agora, aí, vamos combinar. Tamarindo é uma merda, né, velho? Qual é? Tamarindo é muito bom. Muito bom, velho. Puta que pariu, velho. Tamarindo é uma merda. Não, só eu que gosto de tamarindo aqui nessa porra. Tamarindo por causa da chave, mas é um cocô. É não, tamarindo. Cara, porque você nunca morou no Nordeste. Prefiro groselha. Prefiro groselha. Não, tamarindo é uma coisa horrível. De groselha e de limão são... Eu prefiro de... Faz tamarindo. Não. Eu tinha que gostar de rapadura. Eu prefiro de laranja, que parece de abacaxi, mas tem gosto de tamarindo. Eu prefiro de tamarindo, que parece de laranja, mas tem gosto de abacaxi. Abacaxi? Isso é o melhor. Tinha abacaxi? É, porque tipo tem alguns que falam abacaxi, tem outros que é limão. Não tem de abacaxi, só tem de laranja, limão e tamarindo. Enfim, bom galera, vamos terminando o cast por aqui. Cast especial de Chaves. E não se esqueça de comentar o que vocês acharam do cast, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá? Comente, diga o que não gostou e o que gostaram, se você gostou. Mas enfim, não se esqueça também de clicar na promoção da Game Company, que é dia 9 do 9, isso, vai sair o sorteio do PSP, então cadastre-se lá, diz de onde veio, que você vai estar concorrendo ao PSP. E galera, tá vindo surpresas no Caramba Cast, aguarde. Beleza? Beleza, beleza. O bicho tá vindo. O bicho tá vindo. Mas enfim. Bom, então, galera, é isso daí. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Um mundo onde uma criança, moradora de rua, vive feliz. Onde um inquilino, sem condições, não é despejado por não pagar meses de aluguel. Que nem por apanhar frequentemente, levanta a mão para uma mulher. Onde crianças brincam no pátio sem se preocupar com algo que possa vir a acontecer. Onde a diversão na TV é um simples concurso de Miss ou o filme do Pelé, sem o sensacionalismo e a putaria atual. Onde uma vizinhança inteira, que mesmo com suas diferentes discussões, conseguem demonstrar carinho em uma viagem para Acapulco, ou no dia de São Valentim, onde um carteiro não é atacado diariamente por cachorros. Onde não há uma demonstração de racismo ou qualquer outro preconceito, onde um ladrão rouba apenas um fiel de passar e depois o devolve. Onde existe humildade a ponto de uma celebridade pedir um macaco emprestado. Onde a única pessoa que anda armada é com uma marreta biônica e a única droga consumida são pílulas de nanicolina. Essa é a nossa singela homenagem ao tão querido seriado que marcou a infância de milhares. Muito obrigado, Chespirito, Chaves ou Chapolin, por ter feito meus dias mais alegres.